E eu, entretanto, acabei por não dizer, mas enfim, fica agora a informação de que este medley foi retirado de uma fita magnética áudio, ou seja, de uma cassete. Bem, vamos agora seguir com mais música. É verdade, vamos agora seguir com mais música. Trago-vos, por exemplo, para ouvirmos uma coisa que vai fazer parte de um novo programa da Antena Web. Ele irá ser anunciado na quarta-feira, durante a tarde. Mas, enfim, irá fazer parte, então, de um novo programa da Rádio Antena Web, mais especificamente do Canal 2. Estou a falar de um programa que dá pelo nome de Mash Mix. E este Mash Mix é... Pronto, é um programa que engloba este tipo de músicas. Não somos este tipo de músicas. Por exemplo, Michael Jackson com Eminem. Este tema dura mais ou menos 11 minutos, é uma versão completa do tema Without Billie Jean, é assim que se chama esta música. Ora, Without Billie Jean, o tema então que vamos ouvir, esta mistura entre Michael Jackson e também entre Eminem, estou agora aqui a faltar-me o nome. Muito bem, são estas, aliás, esta é a minha próxima sugestão na edição de hoje do Grandes Músicas. Mais uma a conferir aqui na Rádio Antena Web. Operating. You waited

E venha mais uma, Jeff Buckley, com o tema Mornings Become. Ora, uma música que eu confesso que não conhecia, até encontrá-la aqui para o nosso Grandes Músicas. É verdade, não sabia que o Jeff Buckley também tinha grandes músicas, ele teve uma carreira muito curta, ao que sei, mas de facto deixou uma herança enorme, e aqui está esse exemplo, que é uma música que dura cerca de 11 minutos, talvez, mas... Para além de ser uma grande música em termos de duração, uma grande música em termos de qualidade. Não é sucesso, como é lógico, acaba por não ser, é um tema muito grande, mas é uma música, de facto, muito bem conseguida e que nós aqui vamos, então, recordar. Para quem conhece Jeff Buckley, para quem não conhece, convido-o a escutar pela primeira vez. Certamente que vai gostar. your hair, black rhythms of coal. Touch my skin to keep me whole. Oh, if only you come back to me. If you lit up my side, you wouldn't need no more to jump in. Precious, precious silver and gold, and pearls in oyster's flesh. Drop down feet to the surf and pray to love. Ooh, born again from the rhythm, screaming down from heaven. E chegamos ao final de mais uma edição de grandes músicas aqui na Rádio Interweb. Halloween são o grupo que vão fechar a edição de hoje destes grandes músicas. Occasion Avenue. É como se chama a música, que com uma duração de cerca de 10 minutos irá fechar as portas deste Grandes Músicas. É então assim que seguimos nesta, ou que vamos fechando nesta tarde de segunda-feira. Já seguirá mais uma edição do programa Playlist para conferir as principais novidades do mundo da música. Despeço-me então com um forte abraço e com os Halloween, o tema do grupo de rock Occasion Avenue. Até para a semana! Let's see. See you. aching for a little bit of faking, for a tiny slight deception, for some insincere affection. Sentenced to 16 years for marriage imposture and order of murder to his current wife, his life assurance is worth £1 million. Your power by the essence of a flower, by seducement and cold ranger, I am using Mother Nature. Murder close to Old Berlin's Checkpoint Charlie. Police assumes just one more execution by competing.